sable, pas un sable. A noite já caiu e trouxe de novo silêncio. O quarto está vazio porque tu já não estás mais aqui ao pé de mim. O tempo parou no momento em que partiste. O amor acabou num leve beijo triste, mas para amor do meu coração. não sentir dor. Eu rendo-me à paixão, nada nem ninguém pode envenenar um amor assim. Talvez a vida nos afaste com truques baixos e mentiras. A verdade chegará para sarar nossas feridas. O que importa no final é que o amor sai sempre vencedor. E mesmo que pareça que o destino nos vai separar, e uma mentira por maldade faça um dos dois novamente vacilar, eu te peço por favor, acredita em mim. O meu coração foi sempre teu e não duvides de mim. Foste a tempo inteiro o meu único porto de abrigo. Nem mesmo os sete mares nos separam, acredita em mim. Se a morte te levar, eu fecho os olhos e vou contigo. Sentir que vivo a cada dia com o desejo de um beijo teu, cada sussurro teu, magia, o teu corpo colado no meu. Devaneios e loucuras que contigo a meu lado quero viver. O meu coração foi sempre teu e não duvides de mim. Foste a tempo inteiro o meu único porto de abrigo. Nem mesmo os sete mares nos separam, acredita em mim. Se a morte te levar, eu fecho os olhos e vou contigo. sempre o mesmo fio que me prenda a este lugar. Sem parecer castigo, querer acordar. Mas sou aquilo que me rodeia, sem ser preciso viver de outra maneira. Sinto que o mundo me quer mudar. É como um sonho de acreditar, sem estar perdido na vida poder ficar. É como um sonho de estar perdido na vida, poder ficar. Sinto que o mundo me quer mudar. Não sei o que me prende a esse tempo. Sem poder ter medo de ficar, mas sou aquilo que me rodeia, sem ser preciso viver de outra maneira. Sinto que o mundo me quer mudar. É como um sonho de acreditar, sem estar perdido na vida poder ficar. Estar perdido na vida, poder ficar. Sinto que o mundo me quer mudar. Gostava de ser imperador,

mais que a memória. Um retrato num caixilho, uma saudade. Deves ter pensado que era tudo a brincar quando te disse que ia partir. Deves ter achado que a coragem me iria traiçoar. Acho que pensaste que tudo ia passar quando tu deixaste de me ouvir. Viste no passado a imagem que agora queres repetir. Porquê? Mas não quero ser só uma imagem de ficção, alguém que tu criaste só para ti. O amor não cai. queres fugir. Para onde é que tu queres ir? O amor não sai para longe daqui. O amor não cai, o amor não cai do coração longe de mim. Por que é que tu queres fugir? Para onde é que tu queres ir? Canal 2 da Antena 2. Por aquelas terras falo com a mãe lua, rogando prece para as plantações. Por aqueles campos subo às palmeiras, colhendo o fruto e a sura para o meu pão. Por aqueles campos subo às palmeiras, para o refúgio do meu coração. Atalhos verdes de capim alto, de madrugada eu vou plantar 10 pés de milho junto ao cajueiro que o meu pai plantou para espantar a solidão. Por aqueles rios vejo peixes de prata para enfeitar a minha madrugada. Por aquelas terras rezo no templo do sol e a maré alta vibração. Por aquelas noites busco as estrelas, som de tambores e cítaras no Xangri-Lá. Por aqueles campos colho flores bravas e uma canção para minha namorada. Thank you. vida foi bem generosa pra mim. Deu-me o dom, deu-me o tom, deu-me a cor que eu mais gosto em ti. A vida faz sentido agora que eu sei que o amor é um livro aberto pra quem quiser ser amado também. O sonho sonha o que o coração quiser. A vida só ganha quem souber perder. A luz que brilha no meu peito é também a minha razão de viver. Ouço música ao longe até o amanhecer. Ouço música ao longe, eu não quero acordar. Ouço música ao longe até o sol nascer. Ouço música ao longe e o dia despertar. Anda, vem daí. vamos correr as tascas. Que neste bairro alto miam muitas gatas. Já bebemos muito vinho e agora quero dançar. Mas a tua companhia só me traz azar. E elas fogem de nós. Que grande confusão. Quando eras pequenito, caíste no caldeirão. Ouvi dizer que existe um sítio, sítio, onde as mulheres se despem e fazem amor. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. Com gatos pretos, tu és um gato preto. A mão que embala. Tens um rumo a seguir. Canal 2. Meu amor, a vida inteira. para te amar assim. Na luz do amor brilha na areia e o teu olhar é fogo em mim. Amor, meu amor, a vida inteira não chega para te amar. Que o nosso amor vai para ficar, mesmo que dure, eu vou esperar a vida inteira e a vida passa sobre nós e por amor não estamos. Chega pra te amar assim.